Capítulo 3. Eis que a tomo, para tê-la e guardá-la, tanto nos tempos de bonança como nos da desgraça, nos melhores momentos e nos piores, nos dias e nas noites, na saúde e na doença, pois amo-a de todo o coração e juro amá-la eternamente, até que a morte nos separe. Antiga fórmula de casamento. Pouco sabemos do amor. Com amor, é como com a pera. A pera é doce e tem forma. Tentem definir a forma da pera. Jasker, meio século de poesia. Geralt tinha motivos para suspeitar, e suspeitava, que os banquetes dos feiticeiros se diferenciassem dos jantares e das ceias de simples mortais. Assim mesmo não imaginara que as diferenças fossem tão grandes e básicas. A proposta de acompanhar Yennefer no banquete que antecedia a abertura do congresso dos feiticeiros fora uma surpresa para ele, mas não o deixara estupefato, uma vez que não se tratava da primeira proposta desse tipo. Antes, quando moraram juntos e as relações entre eles haviam sido as melhores possíveis, Yennefer queria tê-lo por companhia em congressos e encontros. No entanto, àquela época ele se recusava a isso, de maneira peremptória. Estava convencido de que no meio dos magos ele seria tratado, no melhor dos casos, como uma curiosidade ou aberração, e no pior, como um intruso e pária. Yennefer ria de suas apreensões, mas não insistia. O fato de ela, em outras ocasiões, ser capaz de insistir de tal modo que a casa tremia e os vidros se estraçalhavam nas janelas, servia de corroboração do entendimento de Geralt. Dessa vez, ele concordara sem um momento de hesitação. A proposta fora feita após uma longa, sincera e emocionante conversa, que os reaproximara, afastara e levara para o esquecimento os antigos conflitos, derreter o gelo de ressentimento, orgulho e obstinação. Após aquela conversa no dique de Hirundum, Geralt estava disposto a aceitar absolutamente qualquer proposta de Yennefer. Não teria recusado mesmo que ela tivesse lhe proposto de os dois visitar o inferno com o intuito de tomar uma xícara de piche derretido na companhia de demônios em chamas. E havia ainda Ciri, sem a qual não teria acontecido a tal conversa, não teria ocorrido aquele encontro. Ciri, pela qual, segundo Codringer, estava interessado no certo feiticeiro. Geralt contava com a possibilidade de sua presença no congresso provocar o tal feiticeiro, forçando-o a empreender alguma ação, mas não disse uma palavra sequer sobre isso a Yennefer. Partiram de Hirundum diretamente para Tanith. Ele e ela, Ciri e Jasker. No começo, detiveram-se no gigantesco complexo do Palácio de Loxia, que ocupava a parte sudoeste da ilha. O palácio já estava cheio de convidados do congresso e seus acompanhantes. Porém, Yennefer não teve dificuldade em encontrar um alojamento para todo o seu grupo, que passou um dia inteiro em Loxia. O bruxo ficou entretido em conversas com Ciri. Jasker correu para todos os lados, recolhendo e espalhando fofocas. E a feiticeira experimentou e escolheu trajes. Quando anoiteceu, Geralt e Yennefer juntaram-se ao colorido cortejo que se dirigia ao palácio de Aretusa, onde seria realizado o banquete. E agora, em Aretusa, Geralt se espantava e se surpreendia, embora tivesse prometido a si mesmo que nada o espantaria e que não permitiria ser surpreendido com coisa alguma. O enorme salão central do palácio fora construído na forma de letra T. O lado mais comprido era provido de janelas estreitas e altas, chegando quase à abóbada suportada por colunas. A abóbada era tão alta que era difícil reconhecer os detalhes dos afrescos que a adornavam, sobretudo o sexo das figuras desnudas que constituíam a maior parte dos motivos pictóricos. As janelas possuíam vitrais que pareciam valer uma verdadeira fortuna. Apesar de as janelas estarem fechadas, podia-se sentir claramente uma corrente de ar percorrendo o salão. Geralt estranhou o fato de as velas não se apagarem com a brisa, mas, após uma observação mais detalhada, deixou de estranhar. Os candelabros eram mágicos ou até ilusórios. De todo modo, a luz que emanava deles era incomparavelmente mais clara que a de velas comuns. Havia mais de 100 pessoas no salão, que, calculou o bruxo, poderia acomodar pelo menos 3 vezes mais, mesmo que, como mandava o costume, o centro fosse ocupado por várias mesas dispostas em forma de ferradura. Mas não havia tradicional ferradura. Tudo indicava que os convivas comeriam de pé, caminhando continuamente ao longo das paredes decoradas com arrases, guirlandas e flâmulas tremulando sob o efeito da corrente de ar. Debaixo dos arrases e das guirlandas foram colocadas filas de mesinhas, sobre as quais era servida comida requintada, exposta em conjuntos de peças de louça ainda mais requintados, entre requintadas composições florais e esculturas de gelo. Olhando para aquilo tudo com atenção, Geralt constatou que nas mesinhas havia muito mais requinte e apuro do que comida. Não vejo uma mesa de banquete. Falou com voz soturna, acariciando o gibão negro adornado com fios de prata e apertado na cintura, com o qual o vestira Yennefer. Esse modelo de gibão, último grito da moda, era chamado de Doublet. O bruxo não tinha a mínima ideia de onde provinha tal nome, nem fazia questão de saber. Yennefer não esboçou reação alguma. Geralt não esperava por uma, sabendo muito bem que a feiticeira não costumava reagir a esse tipo de constatações. No entanto, não desistiu. Continuou reclamando. Simplesmente estava com vontade de resmungar. Não há música. Uma corrente de ar está incomodando bastante. Não há lugar para se sentar. Vamos comer e beber de pé. A feiticeira agraciou com uma languida mirada cor de violeta. Exatamente. Respondeu com voz surpreendentemente calma. Vamos comer de pé. Além disso, saiba que se deter junto de uma mesa com comida por muito tempo é demonstração de falta de tato. Vou me esforçar para ter tato. Resmungou Geralt. Principalmente por não haver muita coisa que possa me deter junto das mesas. Beber em excesso é considerado grande falta de tato. E Yennefer continuou a preleção, ignorando por completo seus resmungos. Evitar manter uma conversação é considerado falta de tato imperdoável. E o fato, interrompeu a Geralt, que aquele magricela com calça de idiota apontar para mim com o dedo a seus dois companheiros não é considerado falta de tato. Sim, mas não muito grave. O que devemos fazer, Ian? Circular pelo salão, cumprimentar as pessoas, fazer elogios, conversar. Pare de acariciar o seu gibão e de ajeitar os cabelos. Você não me deixou usar minha testeira. Sua testeira é muito pretensiosa. Pegue-me pelo braço e vamos circular. Ficar parado junto da entrada é considerado falta de tato. Circularam pelo salão, que foi ficando cada vez mais cheio. Geralt estava morrendo de fome, mas logo se deu conta de que Yennefer não estivera caçoando. Tornou-se óbvio que a obrigatória forma de comportamento entre os feiticeiros realmente obrigava-os a comer e beber pouco, aparentando desinteresse. Para piorar, cada parada junto a uma mesinha com comida trazia obrigações sociais. Alguém via alguém, demonstrava grande satisfação pelo encontro, aproximava-se e cumprimentava de maneira tão efusiva quanto falsa. Após obrigatórios beijos nas bochechas ou desagradáveis e delicados apertos de mãos, após os sorrisos sinceros e insinceros, e os ainda menos sinceros, embora não excessivamente enganosos elogios, iniciavam-se curtas, tediosas e banais conversas sobre nada. O bruxo olhava atentamente para todos os lados à procura de rostos conhecidos, principalmente na esperança de não ser o único conviva não membro da confraria de feiticeiros. Yennefer lhe assegurara que ele não seria o único, mas Geralt o deixou, ou deixou de ver qualquer pessoa que não fizesse parte da Irmandade, ou então não soube reconhecer quem quer que fosse. Pajens carregando bandejas com taças de vinho esgueiravam-se por entre os convidados. A feiticeira não bebia. O bruxo bem que gostaria, porém não ousava. Yennefer, puxando pelo braço, fez com que eles acabassem no centro do salão, o centro de interesse geral. De nada adiantaram os esforços de Geralt no sentido contrário, e ele, no fim, compreendeu que o intento da feiticeira era o mais simples desejo do mundo. O disse exibir. O bruxo sabia o que o esperava, e com calma e estoicismo suportou os olhares cheios de mórbido interesse das feiticeiras e os camuflados sorrisos dos feiticeiros. Embora Yennefer tivesse lhe dito que as boas maneiras e o tato proibiam o uso de magia em tais ocasiões, Geralt não acreditou que os magos conseguissem se refrear, sobretudo por Yennefer tê-lo exposto tão provocativamente ao público. E tinha razão em não acreditar. Mais de uma vez percebeu seu medalhão tremer, além de sentir as agulhadas de impulsos mágicos. Alguns magos, principalmente magas, chegaram ao desplante de tentar ler seus pensamentos. Geralt, porém, já estava preparado para isso e sabia como reagir. Olhou para a brilhante alvinegra Yennefer, de cabelos negros com asas de graúna e olhos cor de violeta, caminhando a seu lado, e os feiticeiros que sondavam sua mente ficaram encabulados. Desconcentravam-se, invisivelmente perderam a autoconfiança e a compostura, algo que lhe deu um indescritível prazer. Sim, respondeu-lhes mentalmente. Sim, vocês não estão enganados. Ela a meu lado, aqui e agora. E isso é tudo que conta, aqui e agora. Quanto ao que ela foi, onde esteve, com quem, não tem a mínima importância. Agora ela está comigo, aqui no meio de vocês. Comigo e com mais ninguém. É exatamente isso que penso. Pensando nela, pensando todo o tempo nela, sentindo seu perfume e o calor de seu corpo. E vocês podem morrer de inveja. A feiticeira apertou fortemente seu braço, encostando de leve o quadril ao dele. Obrigada, sussurrou, guiando de volta na direção das mesas. Mas sem ostentação excessiva, por favor. Será que vocês, feiticeiros, sempre tomam sinceridade como uma forma de ostentação? Será que é porque não acreditam em sinceridade mesmo quando a detectam na mente de outros? Sim, exatamente por isso. E, no entanto, você me agradece? Porque acredito em você. Yennefer apertou ainda mais fortemente seu braço e pegou um pratinho. Por favor, sirva-me um pouco de salmão, bruxo. E caranguejos. Esses caranguejos, falou Geralt, são de Povis. Na certa foram pegos há mais de um mês, e nós estamos em pleno verão. Você não tem medo? Esses caranguejos, interrompeu Yennefer, ainda hoje andavam pelo fundo do mar. A teleportação é uma invenção sensacional. Sem dúvida, concordou o bruxo. Você não acha que seria boa ideia disponibilizá-la para todos? Estamos trabalhando nisso. Vamos, sirva-me. Estou com fome. Amo você, Ian. Já lhe pedi menos ostentação. Yennefer interrompeu-se e ergueu a cabeça, afastando os cachos negros do rosto e regalando os olhos cor de violeta. Geralt, é a primeira vez que você confessa isso a mim. Não pode ser. Você deve estar zombando de mim. Não, não estou zombando. Antes você só pensava. Hoje você disse. E há diferença entre os dois? Enorme. Ian. Não fale com a boca cheia. Eu também o amo. Não falei? Pelos deuses, você vai engasgar de vez. Ergo os braços e eu darei um tapa em suas costas. Respire fundo. Ian. Respire, respire. Já vai se sentir melhor. Ian. Sim, sinceridade por sinceridade. Você está se sentindo bem? Ian fez premer um gomo de limão sobre o salmão. Estava esperando, falou. Afinal, não ficava bem reagir a uma declaração de amor feita em pensamento. Quando finalmente ela foi explicitada em palavras, respondi. Estou me sentindo muito bem. O que aconteceu? Vou lhe contar mais tarde. Agora coma. Esse salmão está realmente delicioso. Juro pela força que é uma delícia. Posso beijá-lo? Agora, aqui, diante de todos? Não. Yennefer. Yennefer, exclamou uma feiticeira morena que passava perto e que, livrando-se do braço do homem que a acompanhava, aproximou-se deles. Quer dizer que você veio, afinal? Que maravilha! Não a vejo há séculos. Sabrina. Yennefer ficou tão contente com o encontro que qualquer outra pessoa, exceto Geralt, poderia se iludir e achar que ela estava sendo sincera. Querida, como estou feliz. As feiticeiras abraçaram-se com extremo cuidado e beijaram mutualmente o ar junto das orelhas adornadas por brincos de ônix e brilhantes. Embora ambos os pares de brincos, que lembravam cachos de uvas em miniatura, fossem idênticos, o ar à sua volta adquiria um olor de profundo antagonismo. Geralt, permita que eu lhe apresente minha amiga de escola, Sabrina Glaivzig, de Ardcarraig. O bruxo inclinou-se e beijou a mão que lhe fora erguida bem alto. Tivera tempo para perceber que as feiticeiras costumavam aguardar que sua mão fosse beijada ao serem cumprimentadas, gesto que as igualava pelo menos a princesas. Sabrina Glaivzig levantou a cabeça, fazendo tremer e tilintar os brincos, baixinho, mas de maneira ostensiva e descarada. Queria muito conhecê-lo, Geralt, falou com um sorriso. Como todas as feiticeiras, Sabrina não usava os termos senhor, vossa senhoria ou quaisquer outras formas indispensáveis no meio de aristocratas. Estou realmente muito feliz. Finalmente Iana parou de escondê-lo de nós. Para ser sincera, não consigo compreender a razão por ela ter demorado tanto assim. Decididamente não há de que se envergonhar. Compartilhe de sua opinião, respondeu Yennefer de modo desprendido, semicerrando os olhos e ostensivamente afastando os cabelos de um dos brincos. Que linda blusa, Sabrina. Realmente encantadora. Na verdade, Geralt? O bruxo assentiu com a cabeça, engolindo em seco. A blusa de Sabrina Glaivzig, confeccionada com gaze negra, revelava absolutamente tudo o que havia para ser revelado. E havia bastante. Já sua saia cor de carmim, apertada na cintura por um cinturão de prata com uma enorme fivela em forma de rosa, tinha uma fenda lateral de acordo com a última moda. Só que os preceitos da moda ditavam que a fenda não ultrapassasse metade da coxa, enquanto a da saia de Sabrina chegava à metade do quadril. Um quadril muito atraente, aliás. O que há de novo em Cadwyn? Perguntou Yennefer, fingindo não ver para onde olhava Geralt. Seu rei Henselt continua desperdiçando suas forças e meios na perseguição dos esquilos pelas florestas? Ele continua pensando numa expedição punitiva contra os elfos de Dol Blathanna? Vamos deixar a política de lado, sorriu Sabrina. O sorriso um tanto comprido demais e os olhos rapineiros tornavam-na parecida com a clássica imagem de uma bruxa. Amanhã, no discurso do Congresso, trataremos de política até não podermos mais, e nos fartaremos de ouvir uma sucessão de teses morais sobre a necessidade da coexistência pacífica, sobre a amizade, sobre a necessidade de adotarmos uma posição solidária aos planos e intenções de nossos reis. Que mais ouviremos, Yennefer? Que mais o capítulo e Vilgeforce terão preparado para nós amanhã? Vamos deixar a política de lado. Sabrina Glaivzig soltou uma risada cristalina, acompanhada pelo tênue tilintar dos brincos. Você tem razão. Vamos esperar até amanhã. Amanhã tudo ficará esclarecido. Ah, esse negócio de política é uma interminável sequência de reuniões e conselhos. Como eles são danosos para a pele. Por sorte, tem um creme excepcional. Pode acreditar, querida, que as rugas desaparecem como num sonho. Quer a receita? Agradeço, querida, mas não preciso, realmente. Ah, é verdade. Quando estávamos na escola, sempre invejei o frescor de sua pele. Pelos deuses. Há quanto tempo foi isso? Yennefer fingiu estar respondendo a um cumprimento de alguém que estava passando. Já Sabrina sorriu para o bruxo e empinou com prazer aquilo que a gaze negra não cobria. Geralt voltou a engolir em seco, esforçando-se para não olhar de maneira demasiadamente ostensiva para os róseos bicos de seio claramente visíveis através do fino tecido. Olhou de soslaio para Yennefer. A feiticeira estava sorrindo, mas o bruxo a conhecia suficientemente bem para saber que estava furiosa. Oh, perdoe-me, falou de repente. Acabei de ver Filipa. Preciso conversar com ela urgentemente. Venha, Geralt. Tchau, Sabrina. Tchau, Iana. Sabrina Glaivzig fixou os olhos nos do bruxo. E mais uma vez, parabéns por seu bom gosto. Obrigada. A voz de Yennefer era suspeitamente fria. Obrigada, minha querida. Philippa Earhart estava na companhia de Dijkstra. Geralt, que tivera no passado um contato superficial com o espião Redânio, deveria, em princípio, ter ficado contente. Encontrar, afinal, alguém conhecido que, assim como ele, não fazia parte da confraria. Entretanto, não ficou. Estou feliz em vê-la, Yenna. Disse Philippa, beijando o ar junto dos brincos de Yennefer. Salve, Geralt. Imagino que vocês conhecem o Conde Dijkstra. E quem não o conhece? Respondeu Yennefer, inclinando-se e estendendo a mão para Dijkstra, que a beijou respeitosamente. Estou contente por encontrá-lo de novo, Sr. Conde. O prazer de revê-la, Yennefer, é todo meu. Assegurou-lhe o chefe do serviço secreto do rei Vizimir. Principalmente em tão agradável companhia. Sr. Geralt, os meus mais profundos respeitos. O bruxo, controlando-se para não expressar sua convicção de que seus respeitos eram ainda mais profundos, apertou a mão estendida. Na verdade, tentou fazê-lo, uma vez que suas dimensões tornavam o ato de apertá-la praticamente impossível. O gigantesco espião estava vestido com um doublete bege claro, aberto de modo um tanto informal. Estava claro que se sentia muita vontade nele. Notei, falou Filipa, que vocês estiveram conversando com Sabrina. Estivemos, bufou Yennefer. Você viu como ela está vestida? É preciso ser totalmente desprovida de bom gosto e de pudor para... Ela, com todos os diabos, é mais velha do que eu, mais de... Vamos esquecer isso. Se pelo menos ela tivesse alguma coisa para mostrar. Aquela macaca asquerosa. Ela tentou arrancar alguma informação de vocês. Todos sabem que ela é uma espiã de Henselt de Cadwen. Realmente? E Yennefer fingiu surpresa. O que, acertadamente, foi considerado uma piada e tanto. E quanto ao senhor, Sr. Conde? Está se divertindo em nossa cerimônia? Perguntou Yennefer quando Philippa e Dijkstra pararam de rir. Muitíssimo. O espião de Vizimir inclinou-se com elegância. Se levarmos em consideração, sorriu Philippa, que o Conde está aqui a serviço, tal assertiva é um grande elogio para nós. E, como qualquer elogio semelhante, pouco sincero. Ainda há momentos atrás, ele me convenceu que teria preferido uma aconchecante familiar penumbra, com fedor de tochas e de carne assada. Falou também que sente falta da tradicional mesa coberta com manchas de molho de cerveja, na qual poderia bater com um caneco ao ritmo das obscenas canções de bêbados, e debaixo de... da qual poderia deslizar ao raiar do sol, adormecendo cercado de cachorros roendo ossos. Imaginem vocês que ele não se sensibilizou com os meus argumentos sobre a superioridade de nossa forma de festejar. Realmente. O bruxo olhou para o espião com mais simpatia. E quais foram os argumentos, se é que posso perguntar? Sua pergunta foi claramente considerada uma excelente pilhéria, pois as duas feiticeiras riram ao mesmo tempo. Ah, os homens. Falou Filipe. Vocês não entendem nada. Como se pode impressionar alguém com sua figura e vestido, estando sentado atrás de uma mesa, na penumbra e num ambiente cheio de fumaça? Geralt, não encontrando uma resposta à altura, apenas fez uma reverência. E Yennefer apertou delicadamente seu braço. Ah! Falou. Estou vendo o Triss Marigold. Preciso trocar com ela algumas palavras. Perdoe-me por abandoná-los, mas apenas temporariamente, Filipa. Com certeza acharemos ainda hoje uma oportunidade para continuar o bate-papo. Não é, Sr. Conde? Sem dúvida. Dijkstra sorriu e inclinou-se cortesmente. Estou às suas ordens, Yennefer. A qualquer hora. Geralt e Yennefer aproximaram-se de Triss, que reluzia com diversas tonalidades de azul e verde claro. Ao vê-los, ela interrompeu a conversa que mantinha com dois magos. Riu alegremente, abraçou Yennefer, e o ritual de beijocas no ar junto das orelhas se repetiu. Geralt pegou a mão que lhe fora erguida, mas decidiu agir em desacordo com as regras cerimoniais. Abraçou a feiticeira de cabelos castanhos e beijou-lhe a bochecha macia e de penugem suave como um pêssego. Triss enrosbeceu um pouco. Os feiticeiros se apresentaram. Um deles era Drithelm, de Pont Venice, e o outro seu irmão, Detmold. Ambos serviam ao rei Esterad de Corvia, e revelaram-se monossilábicos, afastando-se na primeira oportunidade que tiveram. Vi que vocês estiveram conversando com Felipe e Dijkstra de Trattagore, falou Triss, brincando com um coraçãozinho de lápis lazuli, emoldurado com prata e brilhantes pendurado no pescoço. Imagino que saiba quem é Dijkstra, não é verdade? Sabemos, respondeu Yennefer. Ele conversou com você? Tentou sondá-la? Tentou. A feiticeira sorriu significativamente e deu uma discreta risadinha. Com muito cuidado. Mas Filipa atrapalhava o máximo que podia. E eu, que sempre achei que eles fossem muito íntimos. Eles são muito íntimos, preveniu a Yennefer séria. Fique atenta, Triss. Não solte uma só palavra. Você sabe o quê? Pode deixar que ficarei atenta. E aproveitando a ocasião, Triss abaixou a voz. Como vai ela? Será que poderei vê-la? Se você finalmente decidir frequentar as aulas em Aretusa, sorriu Yennefer, terá a oportunidade de vê-la com bastante frequência. Não diga, disse Triss, arregalando os olhos. Compreendo. Quer dizer que Ciri... Fale mais baixo, Triss. Conversaremos sobre isso mais tarde. Amanhã. Após a reunião do conselho. Amanhã? Triss deu um sorriso estranho. Yennefer franziu o cenho, mas antes que pudesse indagar qualquer coisa, o salão foi repentinamente percorrido por um murmúrio. Já estão aqui, falou Triss. Finalmente chegaram. Sim, confirmou Yennefer, afastando o olhar dos olhos da amiga. Chegaram. Geralt finalmente apareceu. Geralt finalmente apareceu uma ocasião para você conhecer os membros do capítulo e do Conselho Supremo. Se surgir uma oportunidade, eu o apresentarei a eles. Nada impede, porém, que você saiba de antemão quem é quem. Os convivas se separaram para abrir passagem e inclinaram-se respeitosamente para os dignatários que adentravam o salão. O primeiro a surgir foi um já não tão moço, mas ainda robusto homem vestido com um surpreendente e modesto traje de lã. A seu lado caminhava uma mulher alta, de traços aguçados e negros cabelos penteados para trás. Esse é Gerhard de Aelle, conhecido como Hengindewif. Gendindif, o mais antigo dos feiticeiros vivos, informou no sussurro Yennefer. A mulher a seu lado é Tissaia de Vries, apenas alguns anos mais moça que ele, mas que não tem pejo de lançar mão de elixires. Atrás do primeiro par caminhava uma atraente mulher com longos cabelos dourados escuros, farfalhando com um vestido cor de resedá, adornado com rendas. Francesca Findaber, chamada de Enid Angliana, a Margarida dos Vales. Não regale tantos olhos, bruxo. Ela geralmente é considerada a mulher mais bela do mundo. Ela é membro do capítulo? Espantou-se Geralt. Parece ser muito jovem. Será também resultado de elixires mágicos? Não no caso dela. Francesca é elfa puro sangue. Repare no homem que a acompanha. É Vilgefors, de Hogenven. Ele sim. É jovem de verdade, mas inacreditavelmente talentoso. O termo jovem, como bem sabia Geralt, incluía feiticeiros de até 100 anos. Vilgefors aparentava ter 35. Era alto, de porte atlético e trajava um gibão à moda de cavaleiro andante, evidentemente sem brasão algum. Era também bem apessoado, o que podia ser notado mesmo andando ao lado de Francesca Findaber, dona de enormes olhos de corça e... de uma beleza que fazia as pessoas prenderem a respiração. Aquele homem baixo que está andando ao lado de Vilgeforce é Arthur Terranova, esclareceu Truce Marigold. Esse quinteto forma o capítulo. E quem é aquela jovem de rosto esquisito atrás de Vilgeforce? É sua assistente, Lydia Van Bradford, falou Yennefer friamente. Uma pessoa sem importância, mas olhar ostensivamente para seu rosto é uma grande falta de tato. Você faria melhor se prestasse atenção aos três que estão mais atrás. São membros do Conselho Supremo. Ferkar de Sidaris, Radcliffe de Oxenford e Cardwyn de Lanxeter. E esse é todo o conselho? O grupo completo? Pensei que tivesse muito mais membros. O capítulo é formado por 5 membros, e o conselho por mais 5. Philippa Elhart também faz parte do conselho. Assim mesmo a conta não fecha, disse Geralt, meneando a cabeça, enquanto Triss dava uma risadinha. Você não lhe disse? Geralt, você realmente não sabe de nada? E de que eu deveria saber? Do fato de Yennefer também fazer parte do conselho. Desde a Batalha de Sodden. Você não se gabou disso, minha querida? Não, minha querida. Respondeu a feiticeira, olhando diretamente nos olhos da amiga. Em primeiro lugar, não gosto de me gabar. Em segundo, não tivemos tempo suficiente para isso. Não vi Geralt por muito tempo e temos muita conversa para pôr em dia. Fizemos uma longa lista de assuntos e vamos resolver um a um seguindo sua ordem. É claro, falou Triss hesitante. Depois de tanto tempo. Compreendo. Há muito sobre o que conversar. As conversas? Sorriu Yennefer ambiguamente, lançando um olhar lânguido ao bruxo. Estão no final da lista. Bem no finzinho, Triss. Triss ficou claramente embaraçada, enrosbecendo um pouco. Compreendo. Repetiu e, sem saber o que fazer com as mãos, ficou brincando com um coraçãozinho de lápis lazuli. Fico muito feliz por você compreender. Falou Yennefer. Geralt, traga-nos vinho. Não, não deste pajem, mas daquele outro mais distante. O bruxo obedeceu, sentindo acertadamente que havia um tom de comando na voz. Ao pegar as taças da bandeja carregada pelo pajem, ficou observando discretamente as duas feiticeiras. Yennefer falava rápido e baixo. Triss ouvia com a cabeça baixada. Quando retornou, Triss já não estava mais lá. Yennefer não demonstrou interesse algum pelas taças de vinho, de modo que Geralt colocou-a sobre uma mesinha. Será que você não exagerou? Perguntou friamente. Os olhos de Yennefer brilharam com chamas cor de violeta. Não tente me fazer de idiota. Você achou que eu não sabia do que houve entre vocês dois? Se é disso que se trata? Exatamente disso. Cortou secamente. Não se faça de bobo e se abstenha de fazer comentários. E acima de tudo, não tente mentir. Conheço Triss há mais tempo do que você. Eu gosto dela e ela gosta de mim. Nós nos entendemos e continuaremos a nos entender, independentemente de eventuais incidentes. Pareceu-me que ela estava com algumas dúvidas, de modo que as desfiz. E pronto. Não vamos mais falar disso. Geralt não tinha intenção alguma naquele sentido. E Yennefer afastou um cacho que caíra sobre sua bochecha. Vou deixá-lo por um momento, pois preciso falar com Tissa e Francesca. Coma alguma coisa, porque dá para ouvir os roncos de sua barriga. E permaneça atento. Você certamente será abordado por diversas pessoas. Não permita que o façam de bobo e não arruine minha reputação. Pode ficar tranquilo. Geralt? Sim. Ainda há pouco você expressou o desejo de me beijar aqui, na frente de todos. Continua desejando? Continuo. Tente não borrar meu batom. Geralt olhou para os presentes com um canto dos olhos. observavam um beijo, mais discretamente. Philippa Elhart, parada perto com um grupo de feiticeiros, deu-lhe uma piscadela e fingiu aplaudir. Yennefer separou os lábios dos dele e inspirou fundo. Uma coisa tão pequena, e no entanto, como alegre, falou. Bem, entendi. Voltarei em breve. E depois, após o banquete... Sim. Não coma nada com alho, por favor. Quando Yennefer se afastou, Geralt abandonou as boas maneiras, desabotoou o doblete, sorveu o conteúdo das duas taças e decidiu ocupar-se seriamente da comida. Não conseguiu. Geralt. Senhor Conde, deixe esse negócio de títulos de lado. Falou Dijkstra, fazendo uma careta desagrada. Não sou Conde. Vizimir ordenou que me apresentasse como tal para não irritar os cortesãos e os magos com minha procedência plebeia. Então, como está se saindo na tarefa de impressionar as pessoas e, ao mesmo tempo, fingir que está se divertindo? Eu não preciso fingir. Não estou aqui a serviço. Que interessante. Sorriu o espião. Isso confirma a opinião geral de que você é incomparável e único de seu gênero. Porque, exceto você, todos os demais estão aqui a serviço. Era exatamente isso que eu temia. Respondeu Geralt, achando conveniente sorrir de volta. Pressenti que seria o único de meu gênero, o que quer dizer que estou fora de meu lugar. O espião lançou um olhar sobre as travessas mais próximas, pegando de uma delas uma vagem totalmente desconhecida a Geralt. Aproveita a ocasião, disse, para lhe agradecer pelos irmãos Michele. Muita gente na Redânia suspirou aliviada quando você acabou com os quatro no porto de Oxenford. Tive um acesso de riso quando, durante a investigação, o médico da universidade, ao examinar os ferimentos, afirmou que alguém o fizera com foice. Geralt não fez comentário algum. Dijkstra enfiou outra vagem na boca. É uma pena. Continuou mastigando. Que depois de massacrá-los, você não tenha ido procurar o prefeito. Havia um prêmio por eles, vivos ou mortos. E era um prêmio bastante elevado. Teria muitos problemas na declaração do imposto de renda. Geralt decidiu experimentar a vagem, a qual revelou ter um gosto de aipo ensaboado. Além disso, tive de partir de lá rapidamente. Mas temo estar entediando o Dijkstra. Afinal, você sempre sabe de tudo. Não precisa exagerar. Sorriu o espião. Não sei de tudo. Como poderia? Pelo relato de Philippa Elhart, para não irmos muito longe. Relatos, descrições, boatos. Preciso ouvi-los todos, porque é isso que exige minha profissão. No entanto, minha profissão me obriga também a passá-los por uma peneira extremamente fina. Imagina você que recentemente chegou aos meus ouvidos a notícia de que alguém deu cabo no famoso professor e seus dois asseclas. Isso ocorreu numa estalagem em Angkor. O homem que conseguiu tal façanha também estava demasiadamente apressado para receber o prêmio. Geralt deu de ombros. Boatos. Passe-os pela peneira e você verá o que restará deles. Não preciso. Sei o que restará. Frequentemente, isso costuma ser uma tentativa intencional de desinformação. E já que estamos tratando de desinformação, como está a pequena Cirilla, aquela coitada menininha tão propensa à difteria? Ficou curada? Desista, Dijkstra. Respondeu o bruxo friamente, fixando os olhos no espião. Sei que você está aqui a serviço, mas não exagere em seu afã profissional. O espião soltou uma gargalhada. Duas feiticeiras que passavam por ali olharam para eles com espanto e curiosidade. O rei Vizimir, falou Dijkstra, parando de rir, me paga um extra por enigma decifrado. Esse meu afã me garante uma vida decente. Você vai achar graça, mas eu tenho esposa e filhos. Não vejo nada de engraçado nisso. Continue trabalhando para o bem-estar de sua esposa e filhos, porém não à minha custa, se é que posso pedir. Neste salão, pelo que me parece, não faltam segredos e enigmas. Não só no salão. Toda Aretusa é um grande e insondável enigma. Você não notou isso? Algo suspenso no ar, Carrot. E, para simplificar as coisas, vou lhe dizer que não me refiro aos candelabros. Não entendo. Acredito, porque também não entendo. Eu gostaria muitíssimo de entender. Você não gostaria? Ah, desculpe-me. Você já deve saber de tudo. Pelo relato da encantadora Yennefer de Vengenberg, para não irmos muito longe. Imagine que houve um tempo em que eu mesmo me inteirava disso ou daquilo por meio da bela Yennefer. Ah, onde foram parar as neves de outrora? Realmente não sei do que está falando, Dijkstra. Você não poderia ser mais específico sobre o que tem em mente? Tente com a condição de que não seja como parte de seu trabalho. Perdoe-me, mas não tenho a mínima intenção de me esforçar para que você ganhe um prêmio extra. Você acha que estou tentando abordá-lo de modo indigno? Indagou o espião. Arrancar uma informação por meio de um ardil? Está sendo injusto comigo, Geralt. Simplesmente estou curioso de saber se você nota neste salão as mesmas peculiaridades que me saltam aos olhos. E o que lhe salta aos olhos? Você não acha estranha a total ausência de cabeças coroadas que normalmente costumam ser vistas num congresso como este? Nem um pouco. Afirmou Geralt, conseguindo finalmente enfiar uma azeitona num palito. Os reis certamente preferem banquetes tradicionais, sentados em volta de uma mesa sob cujo tampo poderão deslizar elegantemente ao raiar do sol. Além disso... Além disso o quê? Perguntou Dijkstra, pegando diretamente com os dedos quatro azeitonas de uma só vez e enfiando-as na boca. Além disso, respondeu o bruxo, olhando para as pessoas que andavam pelo salão. Os reis não quiseram se fatigar. Enviaram em seu lugar um exército de espiões, os que fazem parte da confraria e os que são de fora dela, na certa para espionarem aquilo que está suspenso no ar. Dijkstra cuspiu na mesa o caroço das azeitonas, pegou um garfo de cabo comprido e ficou mexendo com ele numa funda saladeira de cristal. E Vilgefortz falou, sem parar de mexer com o garfo. Tomou as providências necessárias para que não faltassem um só espião. Agora ele tem todos os espiões reais numa só panela. Para que Vilgefortz quer ter todos os espiões reais numa só panela, bruxo? Não tenho a mais vaga ideia. E não estou interessado. Já lhe disse que estou aqui em caráter particular. Sou uma pessoa privada. Estou, digamos assim, fora da panela. O espião do rei Vismir piscou da saladeira um pequeno polvo e olhou para ele com repugnância. E pensar que eles comem essa porcaria. Meneou a cabeça com fingida comiseração e voltou a encarar Geralt. Ouça-me com atenção, bruxo, disse baixinho. Essa sua convicção de que você está aqui em caráter particular e que nada o interessa nem pode interessá-lo. Isso começa a me intrigar e desperta em mim um instinto de jogador. Você tem inclinação para jogos de azar? Seja mais claro, por favor. Estou lhe propondo uma aposta. Dijkstra ergueu o garfo com um polvo. Afirmo que em menos de uma hora, Vilgefortz o convidará para uma longa conversa. Afirmo que no decorrer da conversa ele provará que você não é uma pessoa privada e que está em sua panela. Se estiver enganado, comerei esta merda diante de seus olhos, com todos os tentáculos. Você topa? E o que terei de comer se perder? Nada. Dijkstra olhou rapidamente à sua volta. Se me perder, você me relatará o teor de sua conversa com Vilgefortz. O bruxo ficou em silêncio por um tempo, olhando calmamente para o espião. Passe bem, Conde. Falou por fim. Agradeço o bate-papo. Foi muito esclarecedor. Dijkstra pareceu indignado. A tal ponto. Interrompeu Geralt, Adeus. O espião deu de ombros, atirou o povo com um garfo de volta na saladeira, virou-se e foi embora. Geralt não o seguiu com os olhos. Em vez disso, esgueirou-se lentamente até a mesa seguinte, movido pelo desejo de se aproximar dos grandes camarões rosados empilhados numa travessa de prata, no meio de folhas de alface e gumos de limão. Tinha vontade de comê-los rapidamente, mas sentindo olhares curiosos em sua direção, resolveu degustar os crustáceos de maneira distinta e de acordo com as boas maneiras. Foi se aproximando lenta e reservadamente, beliscando aqui e ali petiscos de outras travessas. Junto da mesa, ao lado, estava Sabrina Glevesig, entretida numa conversa com uma feiticeira ruiva que o bruxo não conhecia. Ela estava vestida com uma saia branca e uma blusinha de finíssimo tecido também branco. A blusinha, assim como a de Sabrina, era absolutamente transparente, mas tinha apliques e bordados em locais estratégicos. Os apliques, notou Geralt, tinham uma curiosa peculiaridade. Ora cobriam, ora revelavam. As feiticeiras conversavam enquanto se empanturravam de fatias de lagosta com maionese. Falavam baixinho, em língua antiga, e embora não olhassem na direção do bruxo, era evidente que falavam dele. Geralt aguçou discretamente seu bem desenvolvido sentido de audição, fingindo que seu único interesse fossem os camarões. Com Yennefer? Assegurava-se a ruiva, brincando com um colar de pérolas enrolado, com uma coleira em torno de seu pescoço. Está falando sério, Sabrina? Definitivamente. Respondeu Sabrina Glevesig. Você não vai acreditar, mas isso está durando alguns anos. O que me espanta é como ele aguenta aquela víbora detestável. Não há de que se espantar. Ela deve tê-lo encantado e o mantém preso pelo feitiço. Não foram poucas as vezes que eu mesmo fiz isso. Mas ele é um bruxo. E eles são imunes a feitiços. Pelo menos aos duradouros. Então só pode ser amor. Suspirou a ruiva. E o amor é cego. É ele quem é cego. Sabrina fez uma careta. Dá pra acreditar, Marte, que ela ousou apresentar-me a ele como sua colega de escola? Blood Pest. Ela é mais velha do que... eu mais de... Vamos esquecer isso. Estou lhe dizendo que ela morre de ciúme daquele bruxo. Bastou a pequena Marigold lançar um olhar para ele e para essa megera lhe passar uma descompostura daquelas, sem economizar palavras e mandando-a embora. Neste exato momento, ela está conversando com Francesca, mas não tira os olhos do bruxo nem por um instante. Ela está com medo. Riu a ruiva, de que nós possamos seduzi-lo, nem que seja apenas por essa noite. Que tal, Sabrina? Vamos tentar? O rapaz é bem apessoado e bem diferente de nossos pálidos fracotes, cheios de empáfia, complexos e pretensões. Fale mais baixo, Marty. Sibilou Sabrina. Não olhe para ele nem fique reganhando os dentes. Yennefer nos observa e mantém a pose. Você quer seduzi-lo? Não seria de bom tom. Você tem razão. Admitiu Marty, após uma breve reflexão. E se o bruxo se aproximasse repentinamente e nos propusesse ele mesmo? Aí... Sabrina lançou um olhar rapineiro para Geralt. Eu me entregaria a ele sem um momento de hesitação, mesmo que fosse sobre uma pedra. E eu, riu Marty, até em cima de um ouriço. O bruxo ficou olhando fixamente a toalha da mesa diante dele. Cobriu sua expressão idiota com um camarão e uma folha de alface, sentindo grande alívio pelo fato de as mutações em seus vasos sanguíneos não permitirem que rosbecesse. Bruxo Geralt. Geralt engoliu rápido o camarão e se virou. Um feiticeiro com traços familiares sorriu-lhe discretamente, alisando as lapelas bordadas de seu dublete cor de violeta. Daregarey de Vole. Nós nos conhecemos. Estivemos juntos na... Estou lembrado. Peço desculpas por não tê-lo reconhecido de imediato. Estou contente. O feiticeiro sorriu mais abertamente, pegando duas taças da bandeja carregada por um pajem. Tenho observado você por bastante tempo. Falou, entregando uma das taças a Geralt. Notei que você afirma estar contente a todos a quem Yennefer o apresenta. Trata-se de hipocrisia ou de falta de discernimento? Apenas delicadeza. Para com eles? Doregarey fez um largo gesto apontando para os convivas. Acredite-me que não vale o esforço. Eles não passam de um bando de hipócritas, soberbos e invejosos, incapazes de reconhecer sua delicadeza. Ao contrário, serão capazes de considerá-lo uma forma de sarcasmo de sua parte. Com ele, senhor bruxo, é preciso adotar a mesma postura mal educada e arrogante. Somente assim você conseguirá impor-se a eles. Aceita tomar um vinho comigo? Essa droga que estão servindo aqui? Sorriu Geralt agradavelmente. Com o maior desprazer. Mas se você aprecia, faria um esforço. Sabrina e Marty, que aguçavam os ouvidos de sua mesa, soltaram uma gargalhada. Doregaray lançou-lhes um olhar cheio de desprezo, deu-lhes as costas e tocou com a borda de sua taça na do bruxo, sorrindo, dessa vez com sinceridade. Um ponto para você, admitiu alegremente. Vejo que aprende rápido. Onde você adquiriu tanta esperteza, bruxo? Pelas estradas pelas quais você vaga à procura de espécies em extinção? A sua saúde. Você pode até achar graça, mas saiba que é uma das poucas pessoas dessa sala a quem eu tenho vontade de fazer tal brinde. É mesmo? Geralt sorveu um gole e estalou delicadamente a língua, deliciando-se com sabor. Apesar de eu me dedicar à tarefa de chacinar seres em extinção... Não tome ao pé da letra tudo o que digo. Falou o feiticeiro, dando um tapinha amigável no ombro do bruxo. O banquete mal começou. Acerta, você será abordado por várias outras pessoas. Portanto, economize seu estoque de respostas mordazes. Já no que se refere à sua profissão... Você, Geralt, tem pelo menos a dignidade de não se enfeitar com troféus. Mas olhe em volta. Vamos, encare-os. Deixe as boas maneiras de lado. Eles gostam de ser observados. O bruxo obedeceu e fixou o olhar no busto de Sabrina Glevesig. Olhe. Doregaray pegou-o pelo braço e apontou com o dedo para um feiticeiro em volta em tules que passava por eles. Sapatinhos feitos de pele de largata. Você notou? Geralt assentiu insinceramente com a cabeça, já que via apenas aquilo que revelava a transparente blusinha de tule. E olhe só, pele de cobra das rochas. O feiticeiro passou a reconhecer infalivelmente todos os sapatinhos que passavam diante deles. A moda que encurtara os vestidos até um palmo acinza do tornozelo facilitava a tarefa. E lá, mais longe, uma iguana branca, salamandra, serpe, jacaré de óculos, basilisco. Todos esses répteis ameaçados de extinção. Não dá para usar sapatos feitos de couro de vitela ou de porco? Está falando de peles como sempre, Doregaray? Indagou Philippa Eilhart, aproximando-se dos dois. De curtumes e sapatarias? Que tema mais trivial e desagradável? Desagradável para uns e agradável para outros? Respondeu o feiticeiro com desprezo. Você tem lindos apliques no vestido, Philippa. Se não me engano, são de arminho diamantino. Muito elegantes. Você está ciente de que, por causa da beleza de sua pele, essa espécie foi extinta 20 anos atrás? 30. Corrigiu Philippa, enfiando na boca os últimos camarões, aqueles que Geralt não teve tempo de comer. Sei. A espécie certamente teria ressuscitado caso eu tivesse pedido à minha costureira que fizesse os apliques com pedaços de estopa. Só que a cor da estopa não combinava com a do vestido. Vamos para outra mesa. Propôs o bruxo taticamente. Vi nela uma enorme travessa cheia de caviar negro. Considerando que os esturjões estão em franco processo de extinção, sugiro que nos apressemos. Caviar em sua companhia? Sempre sonhei com isso. Philippa adejou as pestanas, pegando o braço do bruxo. Ela exalava um excitante perfume de canela e nardo. Vamos. Você nos fará companhia, Doregaray? Não? Então adeus. Divirta-se. O feiticeiro fez uma careta de desagrado e deu-lhes as costas. Sabrina Glevesig e sua companheira ruiva acompanharam Geralt e Philippa, com um olhar tão venenoso quanto os das cobras das rochas, ameaçadas de extinção. Doregaray, sussurrou Philippa, ostensivamente aproximando seu corpo do quadril de Geralt. Espiona para o rei Ifen, disse Daris. Tenha cuidado. Aquele papo sobre répteis e peles é apenas uma introdução para suas perguntas. Enquanto isso, Sabrina Glevesig aguça os ouvidos. Por que espiona para Henselt de Cadwen? Você já me contou. Já a companheira de Sabrina, aquela ruiva. Ela não é ruiva natural. Você não notou que seus cabelos são tingidos? É Marty Sodergan. E ela espiona para quem? Marty? Filipa riu, mostrando dentes brilhantes por entre lábios carregados de batom. Para ninguém. Marty não se interessa por política. Que coisa mais excitante. Achei que todos fossem espiões. Muito sim. A feiticeira semicerrou os olhos. Mas não todos. Como Marty Sardigan. Ela é curandeira, não espiã. E ninfomaníaca. Ah, que droga. Olhe só. Comeram todo o caviar, até a última ovinha. Chegaram a lamber através. E o que podemos fazer agora? Agora? Sorriu Geralt inocentemente. Você me contará que há algo suspenso no ar. Vai me dizer que deverei abandonar a neutralidade e fazer uma escolha. Vai me propor uma aposta. Não ouso imaginar qual será meu prêmio, caso avança. Mas sei o que terei de fazer caso a perca. Philippa Earhart ficou calada por um bom tempo, sem abaixar os olhos. Deveria ter imaginado, falou baixinho, que Dijkstra o abordou e lhe fez uma proposta. E eu preveni de que você desdenhe espiões. Não desdenho espiões. Desdenho a espionagem em si, assim como o desprezo pela inteligência alheia. Não me propõe aposta alguma, Filipe. Admito que também sinto que algo está suspenso no ar, mas por mim isso pode ficar suspenso por quanto tempo quiser. Isso não me diz respeito e não me interessa. Você já me disse isso uma vez, em Oxenfurt. Alegro-me por você estar lembrada. Imagino que também se lembra das circunstâncias em que isso se passou. Precisamente. Naquele momento não lhe revelei a quem servia o tal Hiens. Deixei que ele escapasse. Você ficou zangado comigo. Para dizê-lo com delicadeza. Chegou a hora de eu me redimir. Amanhã lhe entregarei Hiens. Não me interrompa nem faça caretas. Não se trata de uma aposta ao estilo de Dijkstra. É uma promessa. E eu sempre cumpro minhas promessas. Não, não faça perguntas, por favor. Aguarde até amanhã. Por enquanto, vamos nos concentrar no caviar e em fofocas banais. Não há mais caviar. Um momento. Filipe olhou rapidamente em volta, fez um gesto com a mão e murmurou um encanto. O recipiente de prata em forma de peixe contorcido, num salto, encheu-se imediatamente com ovas de esturjão, também ameaçado de extinção. O bruxo sorriu. É possível saciar a fome com uma ilusão? Não, mas o snob sabor pode lhe proporcionar uma sensação agradável. Experimente. É verdade. Parece até mais gostoso do que o verdadeiro. Além de não engordar, falou a feiticeira orgulhosamente, espremendo um limão sobre uma colher cheia de caviar. Posso lhe pedir uma taça de vinho branco? As ordens. Filipa... Sim? Se não me engano, as boas normas proíbem o lançamento de encantos num lugar como este. Diante disso, não teria sido mais seguro você ter provocado, em vez de uma... da ilusão do caviar. Apenas a ilusão de seu sabor? Somente a sensação agradável? Estou certo de que você seria capaz de provocá-la. É lógico que seria. Respondeu Philippa Earhart, olhando para ele através do cristal da taça. Fazer um encanto assim é muito mais simples do que criar um produto. No entanto, tendo apenas a impressão do gosto, teríamos perdido o prazer causado pela atividade. O processo, os rituais e os gestos que a acompanham, a conversa que acompanha esse processo, o contato dos olhos. Se quiser, poderia lhe dar uma divertida comparação. Que tal? Sou todo ouvidos e já rio antecipadamente. Sou capaz de fazer um encanto que dá a sensação de orgasmo. Antes de o bruxo recuperar a fala, acercou-se deles uma esbelta feiticeira de estatura mediana, com longos cabelos lisos da cor de palha. Geralt reconheceu-a de imediato. Era a dona dos sapatos de pele de largato e blusinha de tule verde, tão transparente que não cobria sequer a discreta pinta escura em seu seio esquerdo. Peço perdão, falou, mas tenho de interromper esse flerte de vocês. Filipa, Radcliffe e Detmold pedem que você vá falar com eles por um instante, urgentemente. Bem, se é assim, então tenho de ir. Tchau, Geralt. Flertaremos mais tarde. Ah! A feiticeira loura avaliou o bruxo com um olhar. Geralt, o bruxo que fez Yennefer perder o bom senso, estive observando você e quebrava a cabeça querendo adivinhar quem você era. É uma sensação martirizante. Conheço esse tipo de martírio, respondeu Geralt sorrindo educadamente. Estou passando por ele neste exato momento. Desculpe-me pela gafe. Sou Keira Metz. Oh, que beleza de caviar. Cuidado. Trata-se de uma ilusão. Você tem razão, exclamou a feiticeira, largando a colher como se fosse a cauda de um escorpião negro. Quem teve tamanha ousadia? Você? Você sabe fazer encantos de quarto grau? Sim. Mentiu o bruxo, sem parar de sorrir. Sou um mestre mago disfarçado de bruxo para me manter incógnito. Ou você acha que Yennefer seria capaz de se interessar por um simples bruxo? Keira Metz fixou os olhos nos dele e contorceu os lábios. De seu pescoço pendia um medalhão de prata incrustado com um zircão em forma de cruz ansata. Aceito uma taça de vinho? Ofereceu Geralt no intuito de interromper o embaraçoso silêncio que se seguiu, temendo que seu xiste não tivesse sido bem aceito. Não, obrigada, colega mestre. Falou Keira gelidamente. Eu não bebo. E não posso. Pretendo engravidar esta noite. De quem? Indagou, aproximando-se a fossa ruiva amiga Sabrina Glevesig, trajando a blusinha de finíssimo tecido branco decorada com apliques e bordados em locais estratégicos. De quem? Repetiu, adejando inocentemente as pestanas. Keira virou-se e olhou para a recém-chegada. Desde os sapatinhos de couro de iguana branca até o pequeno diadema de pérolas. E o que você tem a ver com isso? Nada. Apenas uma curiosidade profissional. Você não vai me apresentar a seu companheiro? O famoso Geralt de Rivia? Com desprazer. Mas sei que você não desistirá tão cedo. Geralt, essa é Marty Sordegan. Uma curandeira especialista em afrodisíacos. Precisamos falar... de negócios? Precisamos falar de negócios? Oh, vejo que vocês me deixaram um pouco de caviar. Como é gentil de sua parte. Cuidado. Falaram em coro Keira e o bruxo. É uma ilusão. De fato... Marty Sodergan inclinou-se, franziu o narizinho, pegou a taça e observou os vestígios de batom na borda. É claro, Philippa O'Hart. Quem mais ousaria ser tão despudorada? Uma cobra venenosa. Vocês sabem que ela espiona para Vizimir da Redânia? E é ninfomaníaca? Arriscou o bruxo. Marty e Keira soltaram uma gargalhada. Será que você contava com isso ao flertar com ela? Indagou a curandeira. Se contava, então saiba que alguém o fez de bobo. De certo tempo pra cá, Filipa parou de se interessar por homens. Ou talvez você seja uma mulher? Keira Metz estufou os lábios provocativamente. Talvez você esteja se fingindo de homem, colega mestre, para permanecer incógnito. Saiba, Marty, que ele me confessou momentos atrás que gosta de fingir. Gosta e sabe. Sorriu Marty sarcasticamente. Não é verdade, Geralt? Ainda há pouco vi como você fingia ter problemas de audição e não conhecer a língua antiga. Ele tem uma porção de defeitos. falou Yennefer com frieza, aproximando-se e pegando possessivamente o braço do bruxo. Na verdade, ele só tem defeitos. Vocês estão perdendo seu tempo, meninas. Tudo indica que sim, concordou Marty Sodergan, mantendo o sorriso sarcástico. Venha, Kira. Vamos tomar algo não alcoólico? Quem sabe eu também não acabe decidindo fazer algo especial esta noite? Uff. Suspirou o bruxo assim que elas se afastaram. Você chegou bem na hora, Ian. Muito obrigado. Você me agradece? Só se for de mentirinha. Nesse salão há exatamente 11 mulheres mostrando os seios através do tecido transparente da blusa. Eu deixo você por meia hora e o flagro falando com duas delas. Yennefer interrompeu-se e olhou para a travessa em forma de peixe. E comendo ilusão. Acrescentou. Oh, Geralt. Venha comigo. Surgiu uma oportunidade de apresentá-lo a algumas pessoas que vale a pena conhecer. Por acaso, uma dessas pessoas não seria Wilberforce? Que curioso. A feiticeira se me cerrou os olhos. Você perguntar exatamente por ele. Sim, é Wilberforce que deseja conhecê-lo e bater um papo com você. Estou avisando que a conversa poderá parecer despreocupada e banal, mas não se deixe levar pelas aparências. Wilberforce é um jogador extraordinariamente habilidoso e experiente. Não sei o que ele quer com você, mas mantenha-se alerta. Vou me manter alerta. Suspirou o bruxo. Mas não creio que esse seu experiente jogador esteja em condições de me surpreender. Não depois de tudo por que passei aqui. Fui assediado por espiões e atacado por répteis e arminhos. Fui alimentado com caviar inexistente. Ninfomaníacas que não gostam de homens puseram em dúvida minha masculinidade. Ameaçaram-me de estupro sobre um ouriço. Assustaram-me com a possibilidade de uma gravidez, e até com um orgasmo provocado sem os movimentos rituais. Bah! Você andou bebendo? Uns goles de vinho branco de Sidares. No entanto, suspeito que ele continha algum afrodisíaco. Ian, será que depois de minha conversa com Wilberforce poderemos retornar à Loxia? Nós não vamos retornar à Loxia. Como? Quero passar esta noite em Aretusa, com você. Afrodisíaco, você disse? No vinho? Interessante. Uau! Suspirou Yennefer, espreguiçando-se e colocando sua coxa sobre a do bruxo. Uau! Há muito tempo não fazia amor. Há muito, muito tempo. Geralt absteve de fazer qualquer comentário. Em primeiro lugar, uma afirmativa poderia soar como uma provocação, e ele temia uma armadilha oculta naquela isca. Em segundo, não desejava apagar com palavras o sabor do prazer que ainda sentia nos lábios. Há muito tempo não faço amor com um homem que me declarou seu amor e a quem admiti que também o amava. Murmurou a feiticeira enquanto ficou evidente que o bruxo não mordera a isca. Cheguei a me esquecer de como isso é gostoso. Yennefer espreguiçou-se novamente, estendendo os braços e segurando os cantos dos travesseiros. Seus seios, iluminados pelo brilho da lua, adquiriram um formato que fez um arrepio percorrer as costas de Geralt. Ele a abraçou e ambos ficaram imóveis, juntinhos e relaxados. Do outro lado da janela, ouviam-se os cantos das cigarras. E, mais ao longe, risadas e vozes abafadas, indicando que o banquete continuava, apesar do avançado da hora. Geralt? Sim, Ian. Conte-me. Como foi minha conversa com Wilberforce? Agora? Vou contar-lhe de manhã. Por favor, conte agora. O bruxo olhou para a escrivaninha no canto do quarto, sobre a qual jaziam livros, álbuns e outros objetos que a aluna temporariamente despejada, não levara consigo. Apoiada num dos livros, estava sentada uma boneca de pano num vestidinho pregueado e todo amarrotado de tanto ter sido aninhado. Ela não levou a boneca, pensou Geralt, para não correr o risco de suas colegas do dormitório comum em Loxia rirem dela. A boneca estava com os olhos de botão fixos nos dele. O bruxo virou o rosto. Quando Yennefer apresentara aos membros do capítulo, Geralt ficara observando atentamente os feiticeiros. Han Gindeldif o agraciara apenas com um curto e fatigado olhar. Era evidente que o banquete já havia conseguido aborrecer e exaurir totalmente o velhinho. Arthur Terranova inclinara-se com um sorriso de duplo sentido, olhando significativamente para ele e para Yennefer, porém logo adotara o ar sério diante dos olhares severos dos demais feiticeiros. Os olhos azuis celestes de Francesca Findeber eram insondáveis e duros como aço. Quando Geralt lhe for apresentado, Margarida dos Vales, lhe dirigira um sorriso que, embora extraordinariamente lindo, encheu o bruxo de horror. Tissaia de Vries, apesar de parecer estar totalmente absorta pela tarefa de ajeitar o punho das mangas e as joias, sorrira para ele de maneira menos linda, mas decididamente mais sincera. E fora Tissaia quem imediatamente iniciara uma conversa com ele, falando de um dos mais nobres feitos do bruxo, que, a bem da verdade, ele não lembrava e suspeitava que fora inventado na hora pela feiticeira. E então Vigaforce envolvera-se na conversa. Vigaforce de Hoggenven, um feiticeiro de imponente figura, traços belos e nobres, voz sincera e digna. Geralt sabia que de 100 pessoas com tal aspecto podia se esperar qualquer coisa. Conversaram por pouco tempo, sentindo que eram alvo de olhares cheios de preocupação. Yennefer olhava para o bruxo. Já viu Geforce era observado por uma jovem feiticeira de belos olhos, que, com um leque, se esforçava incessantemente para ocultar a parte inferior do rosto. Depois de trocarem algumas palavras protocolares, Vilgefortz propusera que continuassem a conversa num grupo mais reduzido. Geralt tivera a impressão de Tissaia de Vries ter sido a única pessoa espantada com aquela proposta. Adormeceu, Geralt? O sussurro de Yennefer arrancou de suas reminiscências. Você ficou de me contar o teor da conversa entre vocês? A boneca estava com os olhos de botão fixos no dele. O bruxo virou o rosto. Assim que saímos para a arcada, a jovem de rosto esquisito, Lydia Van Brandefort, assistente de Vilgeforce. Sim, ela mesma. Você chegou a mencioná-la. Uma pessoa sem importância alguma. Como eu estava dizendo, quando saímos para a arcada, aquela pessoa sem importância alguma parou, olhou para ele e perguntou-lhe algo telepaticamente. Aquilo não foi grosseria. Lydia não tem um dom da fala. Foi o que imaginei, porque Vilgeforce não lhe respondeu por telepatia. Ele respondeu. Sim, Lydia. Excelente ideia. Respondeu Vilgeforce. Vamos dar uma volta pela Galeria da Glória. Geralt de Rivia, você terá a oportunidade de lançar um olhar sobre a história da magia. Não tenho dúvida de que você conhece a história da magia, mas agora terá a oportunidade de conhecer sua história visual. Se você é um connoisseur de pintura, não se assuste. Quase todos os quadros que você verá são obras de entusiásticas alunas de Arethusa. Lydia, faça a gentileza de clarear um pouco a penumbra reinante neste recinto. Lydia Van Bredefort fez um amplo gesto com a mão no ar, e o corredor ficou imediatamente mais claro. O primeiro quadro representava um antiguíssimo veleiro revoluteando entre abrolhos que emergiam de uma espumante superfície de água. Na proa do barco estava um homem de veste branca, com uma brilhante auréola acima de sua cabeça. O primeiro desembarque. Adivinhou o bruxo? Evidentemente, confirmou Vilgeforce. Anal dos Exilados. Jean Becker subjuga a força à sua vontade. Acalma as ondas, comprovando que a magia não precisa ser decididamente má e destruidora, mas que também pode salvar vidas. Esse fato realmente ocorreu? Duvido. Sorriu o feiticeiro. O que é mais provável é que, durante a primeira viagem e no desembarque, Becker e seus companheiros ficaram vomitando debruçados sobre a borda da nave. A subjugação da força só aconteceu após o desembarque, que, por mais estranho que possa parecer, foi bem sucedido. Mas sigamos adiante. Aqui você pode ver novamente John Becker, quando ele faz jorrar água da rocha no lugar do primeiro povoado. Já aqui Becker, cercado pelos colonos, afugenta nuvens e detém uma tempestade para proteger os armazéns de grãos. E aqui? Que acontecimento a representa esse quadro? O reconhecimento dos exilados. Becker e Gianbattista submetem a um teste mágico as crianças dos novos colonos para identificar fontes. As crianças escolhidas serão tiradas dos pais e levadas para Myrth, a primeira sede dos magos. Você está olhando para um acontecimento histórico. Como pode ver, todas as crianças estão apavoradas e apenas a decidida morena, com um sorriso cheio de confiança, estende as mãos para Gianbattista. Trata-se da mais tarde famosa Agnes de Glanville, a primeira mulher que se tornou feiticeira. A mulher que está a seu lado é sua mãe. Está meio triste. E essa cena coletiva? A união novigrada. Becker, Gianbattista e Monk firmam um acordo com os governantes, sacerdotes e druidas. Uma espécie de pacto de não agressão e de separação da magia do Estado. Morrendo Kittish. Vamos prosseguir. Aqui vemos Geoffrey Monk subindo o Pontar, ainda chamado àquela época de Ion in Pontar ar Gwenlen, ou seja, Rio das Pontes de Alabastro. Monk navegava para Loch Muin com o intuito de convencer os elfos de lá a aceitar um grupo de crianças fontes para serem educadas por magos élficos. Talvez você se interesse em saber que entre aquelas crianças havia um menino mais tarde chamado de Gerhard de Aiel. Você o conheceu há pouco. Agora esse menino atende pelo nome de Hen Cadindiff. Aqui. O bruxo olhou para o feiticeiro. Deveria haver uma cena de batalha, uma vez que, após a bem-sucedida expedição de Monk, as tropas do marechal Halpanek de Tretogor perpetraram um massacre em Loch Muin e Este Hamlet, matando todos os elfos, sem ligar para a idade ou sexo. Foi o que deflagrou a guerra terminada com o massacre em Showered. Vilgefortz tornou a sorrir e disse: mas seu impressionante conhecimento da história lhe permite saber que nenhum feiticeiro teve participação naquelas guerras. Portanto, esse tema não inspirou nenhuma das alunas de Aretusa a pintar um quadro a tal respeito. Vamos seguir em frente. Vamos. Concordou, bruxo. Qual é o acontecimento representado nesta tela? Ah, já sei. É quando Hafford, o branco, promove a paz entre os reinos, acabando com a Guerra dos Seis Anos. É o momento no qual Hafford recusa a coroa. Um gesto lindo e nobre. É o que você acha? Indagou Vilgefortz. De todo modo, foi um gesto que estabeleceu um precedente. Hafford acabou aceitando o posto de conselheiro mor e passou a reinar de fato, porque o rei era um imbecil. Galeria da Glória. Resmungou o bruxo, passando para o quadro seguinte. E o que temos aqui? O momento histórico da convocação do primeiro capítulo e da decretação das leis. Da esquerda para a direita, vemos Herbert Stamberford, Aurora Hanson, Ivo Richter, Agnes de Glanville, Geoffrey Monk e Hedimir de Thorkarnet. Para ser totalmente sincero, aqui também deveria figurar uma cena de batalha, pois o que seguiu foi uma guerra escarniçada, em que foram eliminados todos aqueles que não quiseram reconhecer o capítulo, nem se submeter às leis. Entre eles, o próprio Hafford, o branco. Só que os tratados históricos não abordam esse ponto para não prejudicar sua bela lenda. E aqui? Imagino que isso foi pintado por uma aluna. Aliás, muito jovem. Sem dúvida. Trata-se de uma alegoria. Eu a chamaria de o triunfo da feminilidade. Ar, água, terra, fogo e quatro famosas feiticeiras, mestras da manipulação das forças de tais elementos. Agnes de Glanville, Aurora Hanson, Nina Fioravanti e Clara Larissa de Winter. Olhe para a tela seguinte, muito mais bem pintada. Nela você pode ver Clara Larissa abrindo academia para meninas, o prédio no qual nos encontramos neste exato momento. Já os retratos seguintes são de famosas diplomadas de Arethusa. Temos aqui uma longa história da triunfante feminilidade e da progressiva feminização de nosso ofício. Yana de Murivel, Nora Wagner e sua irmã, Augusta. Jade Glevesig, Letícia Chaboniot, Ilona Loxantil, Carla Demetia Crest, Violenta Soares, April Winhaver. E a única que continua viva, Tissaia de Vries. Seguiram adiante. A seda no vestido de Lydia Van Bredevoort roçava pelo chão, emitindo um sussurro cheio de segredos assustadores. Isso? Perguntou Geralt, parando diante da tela. O que representa essa cena horrível? O martírio do mago Redmir, esfolado vivo durante a rebelião de Falca. No fundo arde a cidade de Myrth, que Falca ordenou transformar num montão de cinzas. Pouco tempo depois, a própria Falca foi também transformada num montão de cinzas, ao ser queimada numa fogueira. É um fato de conhecimento geral, a ponto de as crianças temerianas e redâneas até hoje brincarem de queimar Falca na véspera de Salvin. Vamos voltar, para que você veja a outra parte da galeria. Noto que você quer perguntar algo. Vá em frente. Estou meio confuso com a cronologia. É óbvio que sei como agem os elixires da juventude. Mas a aparição concomitante na tela de pessoas que estão vivas e mortas há muito tempo. Em outras palavras, você está espantado pelo fato de ter encontrado no banquete Han Gandalf e Tissaia de Vries, e não estarem lá Becker, Agnes de Glanville, Stammerfold ou Nina Fioravanti? Não. Sei que vocês não são imortais. O que, em sua opinião, é a morte? Interrompeu o Vigaforce. O fim. O fim de quê? Da existência. Pelo que vejo, passamos a filosofar. A natureza não conhece o conceito de filosofia, Geralt de Rivia. Filosofia é o nome que damos às lastimosas e ridículas tentativas dos seres humanos de compreender a natureza. Entendemos também, por filosofia, os resultados de tais tentativas. É como se uma beterraba procurasse as razões e os efeitos de sua existência, chamando o resultado de suas reflexões de eterno e secreto conflito de bulbo com rama, e reconhecesse a chuva como a insondável força criadora. Nós, feiticeiros, não perdemos tempo com tentativas de adivinhar em que consiste a natureza. Sabemos o que ela é, porque nós mesmos somos a própria natureza. Conseguiu entender? Estou me esforçando, mas peço que fale mais devagar. Não se esqueça de que está conversando com uma beterraba. Você alguma vez tentou pensar no que aconteceu quando Becker obrigou a água a jorrar da rocha? É muito simples. Becker subjugou a força. Obrigou o elemento à obediência. Adaptou a natureza a seus desejos. Passou a dominá-la. Como você lida com as mulheres, Geralt? Ah. Lydia Van Brandevoort virou-se, com um sussurro da seda do vestido, e permaneceu assim, na expectativa de uma resposta. Geralt notou que ela segurava debaixo do braço um quadro embrulhado em papel. Não tinha a menor ideia de onde o tal quadro surgia, já que momentos antes ela não carregava nada. O amuleto em seu pescoço tremeu ligeiramente. Vilgefortz sorriu. Perguntei sua opinião sobre a relação entre um homem e uma mulher. considerando que tipo de relação. Em sua opinião, pode-se forçar a obediência a uma mulher? É óbvio que estou me referindo a uma mulher de verdade, não a uma fêmea. É possível dominar uma mulher de verdade? Subjugá-la? Fazer com que ela se submeta à sua vontade? Se sim, de que modo? Responda. A bonequinha de pano não tirava dele os olhos de botão, e Yennefer desviou seu olhar. E você respondeu? Respondi. A feiticeira apertou a mão esquerda do cotovelo do bruxo, e a direita nos dedos que tocavam seu seio. De que maneira? Você sabe muito bem. Você entendeu, falou Vilgefortz após um momento. E creio que você sempre entendeu. Assim, está em condições de entender também que, quando morrem e desaparecem os conceitos de vontade e subordinação, de mando e obediência, de senhor e servo, obtém-se a unidade, parceria, união num todo, fusão mútua. E, quando algo desse tipo ocorre, a morte deixa de ter qualquer significado. Lá, no salão do banquete, aquele John Becker que fez com que a água jorrasse da pedra está presente. Dizer que Becker morreu é como afirmar que morreu a água. Olhe para essa tela. Geralt olhou. Ela é extraordinariamente bela. Falou após um breve momento de silêncio, sentindo de imediato um leve tremor em seu medalhão. Lídia, sorriu Vilgefortz. Lhe agradece o reconhecimento. Enquanto eu lhe dou parabéns pelo bom gosto, a imagem representa o encontro de Cregan de Lod e Lara Dorren a Epshadal, os lendários amantes separados e destruídos durante o tempo do desprezo. Ele era um feiticeiro e ela uma elfa da elite de Ain, Saivern, ou seja, das Versadas. Aquilo que poderia ter sido o começo de uma união num todo converteu-se em tragédia. Conheço essa história. Sempre achei que se tratasse de uma lenda. O que aconteceu de verdade? Isso, respondeu o feiticeiro, com voz mais séria. Ninguém sabe. Quero dizer, quase ninguém. Lídia, pendure seu quadro ali, ao lado daquele. É o retrato de Lara Dorren, a Epshadal, pintado com base numa miniatura muito antiga. Meus parabéns. O bruxo inclinou-se diante de Lydia van Brandevoort, e sua voz não tremeu. Trata-se de uma autêntica obra-prima. Sua voz não tremeu, ainda que Lara Dorren, a Epshadal, olhasse do quadro para ele com olhos de ser. E o que aconteceu em seguida? Lydia ficou na arcada, enquanto nós dois saímos para o terraço. Foi quando ele se divertiu à minha custa. Por aqui, Geralt. Permita-me. Pise somente nas placas escuras, por favor. Ao fundo marulhava o mar, e a ilha de Tanet emergia da branca espuma provocada pela ressaca. As ondas batiam nos muros de Loxia, localizados diretamente debaixo deles. Tanto Loxia como Aretusa cintilavam com centenas de luzes. Jagastang, o gigantesco bloco de pedra que se erguia acima delas, estava escuro e morto. Amanhã, falou o feiticeiro, seguindo o olhar do bruxo. Os membros do capítulo e do conselho vão se vestir com os tradicionais trajes que você conhece de gravuras antigas. Longa capa negra e chapéu pontudo. Vamos nos armar também com longas varinhas e cajados, ficando assim parecidos com feiticeiros e magas com os quais se costuma assustar crianças. É uma tradição. Acompanhados por alguns outros delegados, subiremos até Garstang, onde vamos discutir diversas questões numa sala especialmente preparada para essa finalidade. Os demais convivas permanecerão em Aretusa, aguardando nosso retorno e nossas decisões. Discutir em Garstang num pequeno grupo também é uma tradição. E como? É antiguíssima, editada por considerações de ordem prática. Houve casos em que as reuniões dos feiticeiros se tornaram tempestuosas, com discussões bastante acaloradas, a ponto de que, em uma delas, um raio danificara o penteado e o vestido de Nina Fioravanti. Diante disso, Nina dedicou um ano de trabalho para cercar Garstang, com uma aura incrivelmente forte e um bloqueio anti-magia. Com isso, nenhum encanto funciona em Garstang, e as discussões transcorrem num ambiente mais pacífico, principalmente quando não se esquece de tirar as facas dos partícipes antes de entrarem na sala. Entendo. E aquela torre solitária acima de Garstang? É uma construção importante? É a Torre Lara. A Torre da Gaivota. Uma ruína. Se ela é importante, provavelmente. Provavelmente? O feiticeiro apoiou-se na balaustrada. Segundo uma lenda élfica, Tor Lara é ligada para uma espécie de teleportal, a misteriosa e até hoje não descoberta, Tor Ziriel, a Torre da Andorinha. Não posso acreditar que vocês não conseguiram descobrir o teleportal. E tem razão em não acreditar. Descobrimos o portal, mas tivemos de bloqueá-lo. Houve protestos, todos queriam experimentá-lo para adquirir fama como exploradores de Tor Ziriel, a mítica sede de magos e sábios élficos. No entanto, o portal está irremediavelmente contorcido e seu funcionamento é caótico. Houve casos fatais, de modo que nós o bloqueamos. Mas vamos seguir adiante, Geralt, porque está ficando frio. Ande com cuidado e pise somente nas placas escuras. Por que somente nas escuras? Esta construção já é uma ruína. A umidade, a abrasão, os fortes ventos, o sal no ar, isso tudo tem um péssimo efeito nos muros. Como uma reforma completa custaria muito caro, nós acabamos utilizando uma ilusão. Um prestígio, entendeu? Não de todo. O feiticeiro fez um gesto com a mão e o terraço sumiu. Estavam parados sobre o precipício, com um fundo pontilhado de picos de rochas emergindo da espuma. Encontravam-se sobre uma estreita e interrompida trilha feita de placas escuras que pareciam trapézios dispostos entre o pórtico de Aretusa e o pilar que sustentava o terraço. Geralt esforçou-se para manter o equilíbrio. Se fosse um ser humano e não um bruxo, não teria conseguido. Mesmo assim, foi pego de surpresa. Seu gesto repentino e a mudança em sua expressão facial não passaram desapercebidos pelo feiticeiro. O vento balançou sobre a estreita placa, enquanto o precipício chamava-o com um assustador marulho das ondas. Você tem medo da morte? Sorriu Vilgeforce. Apesar de tudo, você a teme. A boneca de pano os observara com seus olhos de botão. Ele pregou-lhe uma peça, murmurou Yennefer, aninhando-se ao bruxo. Você não correu perigo algum. Ele deve ter mantido vocês em um campo de levitação. Ele não correria o risco de... E o que se passou em seguida? Fomos para outra ala de Aretusa. Vilgeforce me conduziu a um grande aposento. Provavelmente o gabinete de uma das professoras ou mesmo da reitora. Sentamos junto de uma mesa sobre a qual havia uma ampulheta. A areia caía de um compartimento para o outro. Senti o olor do perfume de Lydia. Sabia que ela estivera no aposento antes de nós. E Vilgeforce? Fez a pergunta. Por que você não se tornou feiticeiro, Geralt? A arte nunca procurou seduzi-lo? Seja sincero. Vou ser. Ela me tentou. E por que não seguiu a voz da tentação? Cheguei à conclusão de que seria mais razoável seguir a voz da razão. O que quer dizer? Que os anos de trabalho na profissão de bruxo me ensinaram a nunca tentar algo que ultrapassa os limites de minhas possibilidades. Saiba, Vilgeforce, que certa vez conheci um anão que, quando criança, sonhava em se tornar um elfo. Como você imagina que ele acabaria caso tivesse seguido a voz da tentação? Isso seria uma comparação? Um paralelo? Se sim, é totalmente falso. O anão jamais poderia se transformar num elfo porque não teve mãe elfo. Geralt ficou calado por bastante tempo. Bem, disse por fim. Poderia ter adivinhado. Você andou bisbilhotando minha biografia. Posso saber com que intenção? Talvez, respondeu o feiticeiro, sorrindo levemente. Eu ande sonhando com um quadro na galeria... na Galeria da Glória. Nós dois sentados juntos a uma mesa e uma plaqueta de bronze com os dizeres. Vilgefortz de Roggeven firma um tratado de paz com Geralt de Rivia. Isso seria uma alegoria intitulada O Triunfo da Sapiência sobre a Ignorância. Retrucou o bruxo. Eu teria preferido um quadro mais realista com o título. Vilgefortz esclarece a Geralt do que se trata. Mas isso não é evidente? Não. Vilgefortz uniu as pontas dos dedos nas mãos na altura dos lábios. Você se esqueceu? O quadro com o qual sonho está pendurado na Galeria da Glória. É admirado pelas gerações futuras, que sabem muito bem do que se trata, de que tipo de acontecimento é representado na figura. Na tela, Vilgefortz e Geralt chegam a um entendimento pelo qual Geralt, seguindo sua verdadeira vocação, em vez de sua tendência ou a voz da razão, ingressa finalmente nas fileiras dos magos, dando um basta à sua existência insensata e sem futuro. E pensar que até recentemente eu achava que nada mais poderia me surpreender. Falou o bruxo após um longo período de silêncio. Creia-me, Vilgefortz, que vou me lembrar por muito tempo desse banquete e desses acontecimentos feéricos. Na verdade, eles são dignos de um quadro intitulado. Geralt abandona a ilha de Tanned, contorcendo-se de rir. Não entendi. O feiticeiro inclinou-se levemente. Eu me perdi no meio dos floreios de seu linguajar, entremeado por palavras rebuscadas. Os motivos de sua incompreensão são evidentes para mim. Nós nos diferenciamos por demais para nos entendermos. Você é um poderoso mago do capítulo, que conseguiu alcançar a unidade com a natureza. Eu não passo de um vagabundo, um bruxo mutante, que anda pelo mundo e extermina monstros em troca de dinheiro. Os floreios, interrompeu o feiticeiro, acabaram sendo ultrapassados por banalidades. Nós nos diferenciamos por demais. Geralt não se deixou desviar de sua linha de raciocínio. E o pequeno detalhe de minha mãe, provavelmente ter sido uma feiticeira, não é suficiente para eliminar essa diferença. A propósito, quem foi sua mãe? Não tenho a mínima ideia. Respondeu Vilgefortz calmamente. O bruxo calou-se de imediato. Os druidas do Círculo de Covir, retomou o feiticeiro, me acharam numa sarjeta em Lan Exeter. Eles me acolheram e educaram, evidentemente para ser um druida. Você sabe o que é um druida? É um mutante vagabundo que anda por aí fazendo reverências a carvalhos. O bruxo permaneceu em silêncio. Depois, continuou Vilgefortz, durante certos rituais dos druidas, meus talentos começaram a emergir. Talentos que, sem a mínima possibilidade de dúvida, permitiram definir minhas origens. Fui gerado, obviamente por acaso, por dois seres humanos, dos quais pelo menos um era feiticeiro. Geralt continuava calado. Quem descobriu meus modestos talentos foi um feiticeiro encontrado por acaso. Prosseguiu Vilgefortz, tranquilo. E ele me obsequiou com uma grande graça. Propôs-me a possibilidade de me educar e aperfeiçoar na perspectiva de eu entrar na Irmandade dos Magos. E você? Falou o bruxo surdamente. Aceitou a proposta? Não. A voz de Vilgefortz foi ficando cada vez mais fria e desagradável. Recusei-a de maneira pouco polida e até grosseira. Descarreguei no pobre velhinho toda a minha raiva. Quis que ele se sentisse culpado. E ele, e toda a confraria de magos. Culpado, obviamente, pela sarjeta de Lan Exeter, culpado por um ou dois magos cafajestes sem coração e sem sentimento humano algum terem me atirado naquela sarjeta, depois, e não antes de meu nascimento. O feiticeiro, como era de se esperar, não compreendeu o que eu lhe disse e não se importou com isso. Simplesmente deu de ombros e foi embora, mostrando com tal atitude que tanto ele como seus colegas não passavam de insensíveis e arrogantes filhos da puta, dignos do mais elevado desprezo. Geralt não disse uma palavra sequer. Como já estava sinceramente farto dos druidas, continuou Vilgefors. Abandonei os carvalhos sagrados e parti para o mundo. Fiz uma porção de coisas e me envergonho de algumas até hoje. Por fim, acabei me tornando um mercenário. Meus próximos passos, como você pode imaginar, foram estereotípicos. Soldado vencedor, soldado derrotado, desertor, saqueador, estuprador, assassino e, por fim, fugitivo, para escapar da forca. Fugi para o fim do mundo. E foi lá, no fim do mundo, que conheci uma mulher, uma feiticeira. Cuidado, sussurrou o bruxo, semicerrando os olhos. Cuidado, Vilgefors, para que seus esforços para encontrar alguma semelhança comigo não o levem longe demais. As semelhanças já terminaram, respondeu o feiticeiro, sem desviar o olhar. Uma vez que eu não soube lidar com os sentimentos que nutria por aquela mulher, tampouco consegui entender os sentimentos dela para comigo, e ela não tentou me ajudar em tal sentido. Abandonei-a, porque ela era promíscua, arrogante, malvada, insensível e fria. Porque não havia meio de dominá-la, e sua dominação era humilhante para mim. Abandonei-a por saber que ela se interessava por mim exclusivamente porque minha inteligência, minha personalidade e o fascinante mistério que me cercava apagavam o fato de eu não ser um feiticeiro. E era apenas a feiticeiros que ela costumava honrar com mais de uma noite. Abandonei-a porque ela era... porque era como minha mãe. Compreendi de repente que aquilo que sentia por ela não era amor, mas um sentimento muito mais profundo, forte e difícil de classificar. Um misto de medo, ressentimento, raiva, remorso, sentimento de culpa, perda e uma perversa necessidade de sofrimento e castigo. Em outras palavras, o que eu sentia por aquela mulher era ódio. Geralt continuava calado. Vilgefors não o mirava. Abandonei-a, repetiu. E não pude viver com um vazio que se apossou de mim. E compreendi, por fim, que não era a falta da mulher que provocava aquele vazio, mas a falta daquilo que sentira. Um paradoxo, não é verdade? Acho que não preciso concluir meu relato, pois você já pode adivinhar o resto. Tornei-me um feiticeiro, por puro ódio. E foi somente então que entendi como havia sido tolo. Eu confundi o céu com estrelas refletidas durante a noite na superfície de um lago. Como você observou acertadamente, os paralelos entre nós não permaneceram assim até o final. Resmungou Geralt. Apesar das aparências, pouco temos em comum, Vilgefors. O que você quis provar ao me contar sua história? Que o caminho ao mestrado de feitiçaria, embora tortuoso e difícil, pode ser acessível a qualquer um? Mesmo para, perdoe-me os paralelos, bastardos e enjeitados, vagabundos ou bruxos? Não, interrompeu o feiticeiro. Não pretendi demonstrar que o caminho é acessível a qualquer um, porque tal fato foi comprovado há muito tempo e é do conhecimento de todos. Também não é necessário provar o fato de que para algumas pessoas simplesmente não resta outro caminho. Quer dizer, sorriu o bruxo, que eu não tenho saída? Tenho de firmar com você o tal pacto que será objeto de um quadro e me tornar um feiticeiro? Só por causas genéticas? Vamos com calma. Conheço um pouco da teoria da hereditariedade. Meu pai, cuja história consegui descobrir às duras penas, foi um vagabundo, simplório, aventureiro e sicário. Meus genes da espada podem muito bem ter predominância sobre os da roca. O fato de eu ser bom no manejo da espada parece confirmar isso. Pois é. O feiticeiro deu um sorriso debochado. A areia da ampulheta já quase passou de um compartimento para o outro, e eu, Vilgefors de Roggenvin, mestre da magia e membro do capítulo, continuo conversando, não sem prazer, com um simplório sicário, filho de um simplório, sicário e vagabundo. Falamos de coisas que, como é público e notório, são típicos assuntos abordados em torno de fogueiras por simplórios e sicários. Coisas como genética, por exemplo. Aliás, de onde você conhece essa palavra, meu caro sicário? Da escolinha do Templo de Elander, onde ensinaram a soletrar e escrever 24 runas? O que o fez ler livros em que essa palavra e outras semelhantes a ela poderiam ser encontradas? Onde você aperfeiçoou tanto a sua retórica e sua eloquência? E por que você as aperfeiçoou? Para conversar com vampiros? Oh, meu caro genético vagabundo, para quem sorri de saia de vriz. Meu querido bruxo e chacinador que fascina Philippa Eilhart a ponto de suas mãos tremerem à lembrança de quem Triss Merigold fica vermelha como um tomate. Isso sem falar de Yennefer de Vangenberg. Talvez seja até bom você não falar dela. Sobrou tão pouca areia no compartimento superior da ampulheta que quase dá para contar seus grãos. Não pinte mais quadros, Vilgeforce, e diga logo de que se trata. E use palavras simples. Imagine que estamos sentados juntos de uma fogueira, dois vagabundos assando um porco que acabamos de roubar e tentando inutilmente nos embriagar com um suco de bétulas. Surge uma simples pergunta. Responda a ela. Como um vagabundo a outro. E como soa essa simples pergunta? Como seria o pacto que você me propõe? Que tipo de tratado deveríamos firmar? Por que você quer me ter em sua panela, Vilgeforce? Uma panela na qual, pelo que me parece, tudo está começando a ferver. O que aqui, além dos candelabros, paira no ar? O feiticeiro ficou pensativo, ou fingiu ficar. A pergunta não é tão simples assim, mas tentarei responder a ela. No entanto, não como um vagabundo a outro. Responderei. Como um sicário a outro, semelhante a ele. Pode ser. Ouça-me, portanto, colega sicário. Haverá um conflito de grandes proporções. Uma luta de vida e morte sem perdão. Uns vencerão e outros acabarão bicados por corvos. Sugiro-lhe, camarada, juntar-se aos que têm maiores chances, ou seja, a nós, e abandonar os outros, cuspindo neles com saliva grossa, porque não tem a mínima chance e não faz sentido você apodrecer com eles. Não, não, camarada. Não me faça caretas, porque sei muito bem o que você quer dizer. Que permanecerá neutro, que está pouco se lixando tanto para uns como para os outros e que simplesmente passará todo o conflito recluso nas montanhas, em Kaer-Morhen. Não é boa ideia, camarada. Conosco estará tudo o que você ama. Se você não se unir a nós, perderá tudo. E aí você será engolido pelo grande vazio, pelo nada e pelo ódio. Você será destruído pelo tempo do desprezo que está se aproximando. Portanto, seja razoável e, quando chegar a hora de fazer a escolha, coloque-se do lado certo. Porque a hora da escolha chegará. Pode acreditar em mim. É incrível. O bruxo deu um sorriso horrível. A que ponto minha neutralidade incomoda a todos? A que ponto ela me transforma num objeto de propostas de pactos e acordos, ofertas de cooperação e explanações sobre a necessidade de fazer uma escolha e me colocar do lado certo? Vamos acabar com essa conversa, Vilgeforce. Você está gastando sua saliva à toa. Nesse jogo, eu não sou um parceiro a sua altura. Não vejo possibilidade alguma de ambos nos encontrarmos num quadro da galeria de... na Galeria da Glória. Principalmente se o quadro for bélico. O feiticeiro permaneceu calado. Pegue seu tabuleiro. Continuou Geralt. E arrume nele os reis, as damas, os cavalos e as torres, sem se preocupar comigo. Porque eu, nesse tabuleiro, significo menos que a poeira que o cobre. Esse jogo não é meu. Você afirma que terei de fazer uma escolha. Pois eu afirmo que você está enganado. Não escolherei. Vou me adaptar ao desenrolar dos acontecimentos. Vou me adaptar ao que os outros escolherem. Sempre agi dessa maneira. Você é um fatalista. Sou. Embora essa palavra seja mais uma daquelas que eu não deveria conhecer. Repito, esse jogo não é meu. Você tem certeza de que não é? Vilgefortz inclinou-se por cima da mesa. Nesse jogo, caro bruxo, já está no tabuleiro um corcel negro ligado a você, para o bem e para o mal, pelos laços do destino. Você sabe de quem estou falando, não sabe? Não creio que queira perdê-lo. E há somente um meio de não perdê-lo. Os olhos do bruxo se estreitaram. O que vocês querem daquela criança? Só há um meio de você saber. Estou avisando. Não permitirei que lhe façam mal algum. Só há um meio de você conseguir isso. Eu lhe propus esse meio, Geralt de Rivia. Reflita sobre minha proposta. Você tem a noite toda para isso. Pense olhando para o céu, para as estrelas. E não as confunda com as que estão refletidas na superfície de um lago. A areia no compartimento superior da ampulheta acabou. Temo pelo que possa acontecer com Sirian. Desnecessariamente. Mas... Confie em mim. Yennefer abraçou. Confie em mim, eu lhe peço. Não se preocupe com Vilgefortz. Ele é um jogador. Ele quis provocá-lo e pegá-lo de surpresa. Algo que conseguiu parcialmente. Mas isso não tem a menor importância. Ciri encontra-se sob minha proteção. E uma vez em Aretusa, estará segura. Podendo desenvolver suas habilidades sem que ninguém a atrapalhe. Ninguém. No entanto, você esqueça a possibilidade de ela se tornar uma feiticeira. Ela possui outros talentos e está predestinada a outros feitos. Pode acreditar em mim. Acredito em você. O que não deixa de ser um grande avanço. Quanto a Vilgefortz, não se preocupe com ele. Amanhã uma porção de coisa será esclarecida e muitos problemas estarão solucionados. Amanhã, pensou. Ela está ocultando algo de mim. Eu tenho medo de perguntar o quê. Codringer tinha razão. Meti-me numa enorme enrascada. Mas agora não tenho mais saída. Tenho de aguardar o que trará o amanhã, que, ao que parece, esclarecerá tudo. Tenho de confiar nela. Sei que algo acontecerá. Vou esperar e adaptar-me à situação. Olhou para a escrivaninha. Yen? Sim. Quando você estudou em Aretusa, quando você dormia em quartinhos como este, você tinha uma bonequinha sem a qual não conseguia adormecer e colocava sentada na escrivaninha durante o dia? Não. Respondeu Yennefer, agitando-se nervosamente. Eu nem tinha uma bonequinha. Não me pergunte sobre aquilo, Geralt. Por favor, não pergunte. Aretusa, murmurou Geralt, olhando em volta. Aretusa, na ilha de Tanned. A casa dela, onde ficará por tantos anos. E quando sair daqui, já será uma mulher madura. Pare. Não pense nem fale a esse respeito. Em vez disso... O que, Ian? Faça amor comigo. Geralt abraçou-a, tocou-a, encontrou-a. Yennefer, incompreensivelmente macia e dura ao mesmo tempo, deu um profundo suspiro. As palavras que trocavam se interrompiam, perdiam-se entre gemidos e ofegos, deixavam de fazer sentido, dissipavam-se no ar. Diante disso, calaram-se, concentrando-se na exploração um do outro, na busca da verdade. Buscaram por muito tempo, carinhosamente, com todo o empenho, temendo as profanas pressas, leviandade e negligências. Buscaram com força, enfática e apaixonadamente, temendo as profanas dúvidas, indecisões e indelicadezas. Encontraram-se, subjugaram o medo e, momentos depois, descobriram a verdade, que lhes explodiu sob as pálpebras com uma assustadora e cegante evidência, rompida pelo gemido de lábios determinadamente cerrados. Foi então que o tempo tremeu num espasmo e se deteve. Tudo desapareceu e o único sentido que permaneceu funcionando foi o tato. Passou-se uma eternidade. A realidade retornou e o tempo tremeu mais uma vez, voltando a se deslocar lenta e pesadamente, como uma carroça sobrecarregada. Geralt olhou para a janela. A lua continuava pendurada no céu, embora o que acontecera momentos antes deveria, em princípio, fazer com que desabasse sobre a terra. Ah, ah! Sussurrou Yennefer, após um longo silêncio, enxugando discretamente uma lágrima que lhe ocorrera, que escorrera pela face. Ficaram deitados imóveis entre os lençóis desarrumados, no meio de tremores do calor dos corpos, da fugídia sensação de felicidade. Em torno deles, apenas o silêncio, a vaga escuridão impregnada dos solores da noite e do canto das cigarras. Geralt, sabendo que em momentos como aquele as faculdades telepáticas da feiticeira estavam sensibilizadas e aguçadas ao máximo, ficou pensando intensivamente em questões e coisas lindas que pudessem proporcionar a ela um grande prazer. Na exploração luminosa do raiar do sol, na espessa neblina sobre a superfície de um lago nas montanhas, nas cristalinas cachoeiras das quais saltavam salmões tão brilhantes como se fossem feitos de prata derretida, nas quentes gotas de chuva caindo sobre as folhas de bardana pesadas de orvalho. Pensava para ela, e Yennefer sorria, ouvindo seus pensamentos. Seu sorriso tremia sobre sua bochecha como uma sombra lunar de seus cílios. Uma casa? Perguntou Yennefer repentinamente. Que casa? Você tem uma casa? Quer construir uma casa? Ah, desculpe-me, eu não devia. O bruxo permaneceu em silêncio. Estava zangado consigo mesmo. Ao pensar em coisas que pudessem proporcionar prazer a Yennefer, permitiu involuntariamente que ela lesse os pensamentos que a envolviam. Que lindo devaneio. Falou Yennefer, acariciando de leve o ombro do bruxo. Uma casa. Uma casa construída com suas próprias mãos e dentro dela você e eu. Você criaria cavalos e ovelhas enquanto eu me ocuparia da horta, prepararia comida, cardaria lã que levaríamos ao mercado. Com os trocados que obteríamos com a venda da lã e dos vários legumes, compraríamos tudo o que nos seria indispensável, como panelas de barro e ancinhos de ferro. De vez em quando seríamos visitados por Ciri com o marido e os três filhos. E às vezes apareceria Triss Merigold para passar alguns dias conosco. Envelheceríamos de maneira linda e digna. E caso me entediasse, você tocaria para mim à noite uma gaita de folhas que você mesma teria construído. O som de uma gaita de folhas, como todos sabem, é o melhor remédio para o tédio. O bruxo continuou calado. A feiticeira pigarreou. Desculpe-me. Falou momentos depois. Geralt ergueu-se sobre um cotovelo, inclinou-se e beijou-a. Yennefer agitou-se, enlaçou os braços no pescoço dele e abraçou-o, em silêncio. Diga alguma coisa. Não quero perdê-la, Yann. Mas você me tem. Essa noite chegará ao fim. Tudo chega ao fim. Não, pensou ele. Não quero que seja assim. Estou cansado. Estou cansado demais para aceitar uma perspectiva de finais. Finais que não passam de começos a partir dos quais tudo tende a começar. Eu gostaria... Não fale, disse Yennefer, colocando rapidamente um dedo sobre os lábios dele. Não me diga do que você gostaria, nem com o que você sonha. Porque poderá se revelar que não serei capaz de cumprir seus desejos. O que me fará sofrer. E o que você deseja? Com o que você sonha? Apenas com coisas alcançáveis. E quanto a mim? Já o tenho. Geralt ficou calado, até o momento em que ela rompeu o silêncio. Geralt? Sim. Faça amor comigo, por favor. No começo, saciados de si, ambos estavam cheios de fantasias e invenções. Engenhosos, desbravadores e ansiosos por algo novo. Como de costume, em pouco tempo ficou evidente que aquilo era o mesmo tempo demasiado e escasso. Compreenderam isso simultaneamente e voltaram a se amar. Quando Geralt voltou a si, a lua continuava em seu lugar. As cigarras cantavam com empenho, como se também elas quisessem derrotar o temor e a intranquilidade por meio da loucura e da paixão. De uma janela próxima da ala, na ala esquerda de Aretusa, alguém que queria dormir praguejava em voz alta, exigindo silêncio. Já da janela na ala oposta, alguém com alma aparentemente mais artística batia palmas com entusiasmo. Oh, Yen, murmurou Geralt, em tom de reprimenda. Eu tinha motivos, respondeu Yennefer, beijando-o e enfiando o rosto no travesseiro. Eu tinha motivos para gritar, portanto gritei. Isso não deve ser reprimido. Não é saudável nem natural. Abrace-me se puder.